sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. E ainda me amava. E agora fala. Que droga de amor é essa que você tinha? Ontem eu era um amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Pra você. Dominal. Ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra na Jaiô, no Carlinhos Brown e no som do TV. A maior inovação automotiva chegou. Paredão Moleca Doida. Não tá mais doendo aquele sentimento, arranquei do peito. O meu coração voltou agora, tá batendo do meu jeito. Não sinto falta mais do seu olhar. Já esqueci teu jeito de amar. Eu vi no espelho toda a minha paz. Eu tanto fiz que agora tanto faz. Do peito, o meu coração voltou agora, tá batendo do meu jeito. Não sinto falta mais do teu olhar. Eu já esqueci teu jeito de amar. Eu vi no espelho. espelho toda a minha paz. Eu tanto fiz que agora tanto faz. Agora viva a liberdade, nada de saudade. Eu tô bem sem ninguém. Se você não sabe, a felicidade não depende de alguém que não te faz bem. Agora, o melhor ser. Viva a liberdade! Este é o Paredão Moleca Doida, tocando na pressão. Veja e sinta a diferença. Um brinde pra eu, que não me ligou, me deixou solteiro. Um brinde pra ela, que não me ligou, olha, me deixou solteiro. Olha que pega um litro, completa a sua dose, copo pra cima, prepara, mistura, brindou, virou, virou, duas palminhas, tchim, tchim, tchim, tchim, que não me ligou, olha, me deixou solteiro. Vou fazer um vídeo agora pra postar direto no Instagram nesse exato momento. Eu avisei pra trazer os óculos, né? Alô, garota VIP Aracaju! Olha nós, olha nós! O mundo da fantasia, olha eu. Estou apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro. Quem não bate? Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Eu solteiro. Um brinde pra ela. Não me ligou. Me deixou Paredão Moleca Doida, equipado com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Se eu errei, te peço perdoe, por um vacilo eu te perdi, hoje sofro e choro por ti. Eu quero sorrir.

com a garrafa de tequila Santinha. Se acabou a bebida Santinha, abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, vai, mãe, desce. Eita zorra! Abastece o combo que ela desce. Vem com nós, vem que vem. Com a garrafa de uísque Santinha, com a garrafa de tequila Santinha, se acabou a bebida Santinha. Paredão Moleca Doida, batendo forte, projetada pela empresa WG Audio Services. A vida tá trazendo uma atividade que geral já tá fazendo de uma forma sensual. Veja e sinta a diferença. E elas se juntaram para derrubar geral. Já vieram na maldade lançando o bumbum do mal. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum do mal. E bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na batalha ela ganha, ela é profissional. E elas se juntaram para derrubar geral. Já vieram na maldade, no sumo mundo mal. E bum bum bum bum bum. Fazer. É hora da batalha, mostre todo o seu poder. E elas se juntaram para derrubar geral. Já vieram na maldade. E bum, bum, bum, bum. Quando pau na batalha ela ganha, ela é profissional. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, quando pau. E bum, bum, bum, bum, bum, e esse é do mal. E bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, quando pau na batalha ela ganha, e ela é profissional. Com swing e boom! Tchã, tchã! Com certeza! É, meu parceiro! Pare, pare! Aqui! Paralisou! Gente! Paredão moleca doida! Quebra, quebra, quebra, quebra, vá! É. Quebrando, sopando e vambora! Swing! No mundo inteiro, você também vai participar do que, Jamaica? Do desafio, ah, tá. Do manequim. Você. No meu comando, todo mundo vai parar. Vamos congelar esse Brasil, hein? É desse jeito que vai? Com certeza, Jamaica. O desafio do manequim. No meu comando, todo mundo vai parar. Isso! Gostei, gostei, gostei, gostei. Todo mundo quebrando. Já pensou isso no carnaval, Jamaica? Quebra, Brasil! É por aí, meu irmão. Com certeza. Eu gosto muito, Jamaica. Essa é a modinha, Jamaica. Essa é a modinha. Com chela na cabeça e também a cintura. Cuidado, mas não fica muito carnaval, meu irmão. Vambora. E o Brasil congelou. A criançada congelou. Vambora, vambora, quebra tudo, vá! Paralisou! Esse Jamaica é muito... O paredão moleca doida. Se torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. O toque da se torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Dia 18 tem. Vai, vai. 8794 é o Jardim. Vai, vai. Vai. O toque da se torto, você nunca se direita. Luandamídia.net. Nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. E ela não vai. Comigo ela não vai, não. Segura o tchan. Isso é o tchan. Segura o tchá, segura o tchá, amor. Segura o tchá, amarra o tchá. Segura o tchá, tchá, tchá, tchá. Arrebentando no pé, recebeu o Marcos, tá calado, tá de cima, de baixo. Onde vai? Segura, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Portal Zebo.com. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Joga a mãozinha pra cima. Bata na palma da mão, tá bonito. Que coisa linda. Vamos lá, minha moleca doida. Mostra quem manda em Barca Arena. Chega pra cá e canta. Mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Joga tudo pra cima, sai do chão. Eu te amo. Eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela quer. Eu te amo. Eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho. Eu gosto de reggae, ela gosta de pagode, mas preciso conquistar essa menina. Levei lá no boteco, lhe ofereci uma dose, ela me disse, vamos pro pagode. Chegando no pagode, ela chamando atenção, com aquela mini saia, super praia. Bob Marley, reggae. Eu chamei, vamos pro reggae. A ilha, já, já, já. Chamei, vamos pro reggae, que eu não sei dançar. Ela me disse, se vira sacode. Mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver sem elas. E pra declarar meu amor, galera, cadê as mãos pra cima? Sai do corpo, Floripa! Eu te amo, eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela quer. Eu te amo, eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho. Vamos lá. Eu gosto de reggae, ela gosta de pagode, mas preciso conquistar essa menina. Levei lá no boteco, lhe ofereci uma dose, ela me diz, vamos pro pagode. Chegando no pagode, ela chamando atenção, com aquela mini saia cor de rosa com limão. Vamos pro reggae. Chamei, vamos pro reggae. O reggae, chamei, vamos pro reggae que eu não sei. Ela me diz, se vira sacode. Mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver sem elas. E pra declarar meu amor e paixão, eu vou berrar firme e forte, galera. Joga pra cima e quebra. Eu te amo, eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela quer. Eu te amo, eu te amo. Eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo. Salve, salve, galera. Eu te amo, eu te amo. Qual é, Floripa? Diz aí. Eu te amo, eu te amo. Minha pequena Eva. Paredão Moleca Doida. Não adianta copiar. É sucesso em todo o Pará. Sai do chão. Pastrana Rodas e Pneus. Tecfix, assistência técnica. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois. Mas olha bem, meu amor, o final. Quem não pulou o show inteiro, pula agora, pula! Cê do chão, minha pequena Eva. O nosso amor. Última jornada. Que isso? Sozinho com você. E voando bem alto. Me abraça pelo espaço de um instante. Me cobre com seu corpo e me dá a força. Quero ver vocês, vai, vai. Meu amor. Porra. Adeus. Fugiremos nós dois. E essa arca onde é que tá? Bem, meu amor. Então, Floripa. Minha pequena Eva, o nosso amor Eva, além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto Eva, me abraça de um instante Eva, me cobre com seu corpo e me dá. Afinal não é nada mais do céu azul. O Madagascar e toda a guerra reduzida a nada mais. Minha vida é um de controles. Mas olha bem, meu amor. Eu sou Adão. Pula, subiu, minha pequena. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto. comigo só pra acabar bonito. A força pra viver. Minha pequena, abre o braço e canta forte, Floripa. Minha pequena, minha pequena, minha pequena, Eva. Vou contar de até três. A maior inovação automotiva chegou. Paredão Moleca Doida. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Um, dois. Torça do chão. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Joga pra galera, vai. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Aí, quem tá na vibe, levanta a mão e dá um grito, Floripa. Eu disse um, dois, sai do corpo, maluco, vai. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Ei, vou te mostrar o meu poder e você vai virar enlouquecer. Desejar o meu amor. Ei, preciso ouvir dizer que sim. E sei que nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo. Desvendar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. Explode! Vai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. Vai, amor, invade o meu corpo. Circuito Super Praia. Vai, tira, sai do chão. Parará, parará, parará, parará. Coisa louca, brother. Parará, parará, parará, parará, parará. Ei, vou te mostrar o meu poder. Você vai virar enlouquecer. Desejar. Preciso ouvir dizer que sim. E sei que nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo. Desvendar os sentimentos mais profundos. Essa onda, se quiser, pode pedir. Levanta essa mão e canta forte, vai. Vai, amor, me faz sentir. Me dá um beijo bem gostoso. O teu sabor me satisfaz. Vai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora. É a hora. Sai do chão. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Paredão Moleca Doida, batendo forte, projetada pela empresa WG Audio Services. Moro no país tropical, e abençoado por Deus, bonito por natureza, mas que beleza, de fevereiro, até em carnaval, eu tenho um fusco e um violão, eu sou tomate, tenho uma nega chamada Tereza. o solteiro pra Floripa dar um grito. Um, dois, três. Beija, beija, tá calor, tá calor. Beija, beija, tá calor, tá calor. Não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija, tá calor. Eu não quero só beijar. Beija, beija, tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Todo mundo aqui comigo, ó. Mãos pra frente, mãos pra frente. Lembra de La Bamba? Se liga aí nos pintos também aqui, ó. Quando eu contando até três, vem comigo, dois, três. Vamos pra cima, moçada. Um, dois, três. Filma a vida. Nós gostamos de você. Filma a vida. Faz mais um pra gente ver. Mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado. Pastrana Rodas e Pneus. Tecfix, assistência técnica.